estabilizado no X-Ray, visual com a pista, gol 9170. Flash LS, torre 1895, gol 9170. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol 9170, disse que mantém 2000. Disse que mantém 2000, gol 9170. Oi, Azul 5001, boa noite, para a autorização. Azul 5001, chame 121, décima 10 para a cópia. Torre Salvador, boa noite, gol no 1970, 3 milhas do externo, vai travar. Gol no 1970, ajuste altímetro no 0 no meia, pouso autorizado pistão no 0, vento no 40 graus, 059. Livre pouso na 10, gol 1170. Vector 4584, the Vector 4 sequence, turn the left heading 040, if lose radio communication, intercept the localizer and perform a final LS X-ray. Roger, Vector 4 now heading 040, receive the communication signal, final LS X-ray. São 3178, disse que mantém 3000. 3000 pés, são 3178. Azul 4980, chame Recife agora, na frequência 12685, alterno 25.45. Azul 4980. Recife 2685, alterno 2545, azul 4980, boa noite. Gol no 1170, solo 10, próxima à direita, chame 121, décima 10, solo. Próxima à direita, 121, 10, gol no 1170. Décima mantenha 2000, autorizado final LS. 2000 pés, 10 no meia, autorizado final LS, 3170. Boa noite, gol 1170, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 10. Autorizado via Alfa e Juliette, portão 10, gol 1170. Boa noite. Vector 42584, turn the right heading 060, descend maintain 4000. Turn right now 060, descend 4000, descend approximately 584. Bruno 970, complete LS, torre 1895. 1895. 1895 a torre, Bruno 970. Ô, torre Salvador, voa 1970, tá. Bora. 2 milhas do externo, tem um campo à vista. Bruno 970, ajuste altimétrico 0 no meio, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-13, 0 grau, 0-5-9. Livre pouso, voo 1970, 1016. Force 2584, turn the right heading 070, report establishment localized, descend maintain 7, 3000 feet. Turn right heading 070, descend 3000 feet, and report establishment, final approach, and let's do the runway 10. Tico 001, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 360, decolagem pistão a zero, curva direita, perfil de saída da EL, Leda pós-mótiva, intercepta peso 1 a 0, até Tango Bravo Eco, Taubaté, aciona transponder 5132, controle 120, decimal 80. 0, decolada 1 a 0, decolada 1 a 0, perfil, Taubaté, Vou 1970, livrou. Tá correto, Azul 500, não chama tráfego. Guará. Alô, 1970, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, voo 1970. Boa noite, voo 1723, 260. Estou no 323, acione identificação, desça e mantenha 4000 via chegada Bonfi, aguarde procedimento LS, X-Ray, ajuste 90 no meio. 16 X-Ray, 0 no meio, agora 723 via Bonfi. Escola Salvador, 3305, informação alfa, por cópia. 3305, prepare a porta agora a cópia. Torre, 3178, aproximação final. Torre 3178, ajuste altimetro 90 no meio, pouso autorizado pista 90, no 40 graus, 0.5. Livre pouso, pista 90, Torre 3178. Autorizada, 5001 na porta do carro. Obrigado. Padre, a porta do Padre Fó. Salvador, boa noite, Gené, na 224, como alfa, Aracaju. Telema 224, boa noite, prepara a saída PUC e guarda a cópia. Preparando. Azul 4959, right cópia. Clear de Ilhéu, vai para voo 140, vai a Golf 677, departure runway 10, after departure. Right turning. Coral departure, call code is 51. 3-3, departure control 1-2-0, destination 0. Okay, comrades, for setup and push. Azul 4-9-5-9. 4-9-5-9, call you for 10-4-7-7. Tem 3305, cópia. Tem 3305, autorizado recibo, nível 330. Decolagem pistão 0, curva esquerda, perfil de saída PUCA. Jama após Jama Aracaju. Após Aracaju, prossiga conforme a rota do plano. Aciona transponder 5130, controle 120, decimal 80. Final approach and last X-ray 1A10, then get out of the bucket. Nazaria 4584, clear to wind 1A10, wind 130 degrees, 05 knots, TNH 1016. Roger, clear to left runway 10, Nazaria 4584.

190, via Golf 677. Decola pistola 0, curva esquerda. Perfil de saída Conde. Aciona 5135, controle 120, decima 80. Autorizado 90, via Golf 677, decola pista 10, curva esquerda. Perfil da Conde. Transponde 5135, controle 120, decima 8. Gente, assina 6224, atendimento correto, mantenha a posição e guarda a autorização para emitir. Ground Azul 4959 ready for taxi to have a 70 tolls on board, 2 hours and 20 minutes of turbulence, alternate in Aracaju. Alpha and Delta, call me again on taxiway Delta. Echo Alpha and Delta, call again on Delta 2584. Azul 5001, motorizado alinhar e decolar pistão no 0, 130 graus, 059. Aqui decola, 8106. Roger, T-Tech, control 3 minutes, and after call tower 895, so long.

clear direct to coral position. Roger, climbing level 140 and crossing 2000 fly coral, Azul 4959. Tarzan 3305, chama táxi. Leda. Por isso é desvio, Azul 5001. 5001 graus. Oceania 723, solos 31, libera próxima à direita, 21, decimal 1 no solo. Direita, 19, 73. Solo, salvo, 73, viu? Gol na tarde, 23, o táxi via afro, mais 2 dentro. Poderia repetir por gentileza? Táxi via Alfa, chamante da Juliette. Ok, via Alfa, chamante da Juliette. Certo. Azul 5001, nos chame Recife agora, na sequência 1251, alterna 33, decimal 25. 251, alterna 33, decimal 25, Azul 5001. Xanai 6224, controle rodador 1208. 208, boa noite, 6224. Controle Salvador, chamei a 224, passando 1500 metros. 6224, contato, mantém nível 90, após 2000, direto Conde. E após 2000, direto Conde, para o 190, chamei a 224. Solo 33 para o táxi, de avião de 161, 64 horas e 10, não tem na marca. 3305, táxi autorizado até ponto de espera, em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera chama a torre, 118, decimal 95, ajuste na 0 no meio. Vem via Índia, após o ponto 185, ajuste na 0 no meio, táxi 3305. Táxi 23, observe táxi do Rabaz da Tam, após ingresso via Juliette, portão 04. Pro Juliette do 04, após a aeronave da Tam, 736. com autorização, time Sol Salvador 121-110. Gol 1134, autorizado Zé Bravo Mike Oscar, nível 350, VPR Zulu 17. Da cola da 1-0, curva à esquerda, perfil de saída Puca, Jama, após Aracaju. Aciona 5141, 120, décimo 80. Chama pronto, botão 02, gol 1134. Salvador, 3305, ponto, será da 1-0, pronto. 305, autorizado, alinhado, tem falado, posição 1-0, nomeia 0 grau, 059. Alinhado, tem falado, 1-0, 3305. Autorizado 5 do Polo 41, controle 1208. 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá? 3305 na Pucajamo, Aracaju. Tá 3305, contato, suba e mantenha o nível 330, sai da PUCA. PUCA, sobe para o 330, tá? 3305. Salvador, boa noite, Vitor Bravo Bar, solicitando reboque, pátio 1, posição 6, para o pátio 3, posição 1 do Lima. 0, 8, 6, 2, 2, 4. Professores de comunicações, Oceania 6224. Reboque, rebota finalizando o pátio 3. Ok, gente, obrigado. Caso 2774, autorizado, se abraço passar a Sierra. Nível 180, decolagem pistão 0, curva direita, saída coral. Golf 677, após, aciona 5145, controle no 2080. Autorizado, nível 180, decolagem pistão 0, curva direita, terceira coral, na Golf 677, segundo, patrinho, transforma, 208, controle. Autorizado, 2774, passa a Sierra. Oceania 6224, serviço está terminado, mantém nível 190, chame agora Aracaju 120, decimal 3, boa viagem. 2-0-3-6-2-4, né? Autorizado, gol número 3, 4, chama ataque. Rotan 3305, cabeceira desvio à esquerda, proa 050 por 200. Prezado desvio, Rotan 3305. Prezado desvio, Rotan 3305. 3600, boa noite, sem identificação, vê se mantém a 2000, vou direto Duna, para o final LS, ajuste 9016, abaixo final do procedimento LS X-Ray. Do 4959, AMI agora Ilhéu, relevante 20, décima 1, que está terminado. Sorry, Azul 4959, contact now Ilhéu, 20, décima 1, radar service terminate, Azul 4959. 3305, chame Recife agora, na sequência, 12685, alterno 25.45. 12685, 2545, tá? 4, 7, 10, 2, 8, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, autorizado, viagem decolaram no 0140 graus, 05. Autorizado, chegou lá, está 4107, disse mantenha 3000, ajuste no 093, questão ajuste no 096, vou ir no rumo de Tato, Azul 4107. Foro 134, teclado 51, controle 1208. 208, vem. Controle, Foro 134. Foro 134, contato, suba e mantém nível 3. 50, via, saída FUCA. Saída via, 350, gol 1134. Sol Salvador, Vitor Bravo Papá, informado o término do reboque. Bate 3, posição 1 no Lima. Gente, boa noite. Boa noite, obrigado. Controle Gol 1134, solicita apoio de Aracaju para evitar formação em Fuca. Autorizado desvio da guarda, coordena com centro de Aracaju. Gente, autorizado desvio, Gol 1134. Salvador, Gol 868, cruzando 80. 868, vou ICAP, disse mantenha 4000, ajuste 1-0 no meia, vou no 868, acendo modo aí dentro. ICAP, desce para 4000, 1-0 no meia, vou no 352, desse mantendo 050, fechando via, chegada Mária, ajuste 1-0 no meia, aguarde procedimento LA-7-3. 050 via Mária, 3-1-2. Fono 134, após o nível 170, autorizado direto a Aracaju. Tá seguinte, Fono 134. Fono 3600, autorizado final LA. Autorizado o IS, reportará estabilizado para 36 aos dados. Sul 407, voe Duna. Duna, Sul 407. Duna 868, voe direto Duna. Duna, 868. Lima 2000, azul 4107. Autorizado direto 2000, azul 4107. Ajuste. E 16-1016. 16-1016. O Nuno 34, chame Recife agora, frequência no 26.85, alterna 125.45. 325.45, obrigado. Vou no 868, desse mantém 3.000. 352, desça e mantenha 4.000. 4.000, 3.152. Permite, considera as restrições em etapa. Considera as restrições, desce 4.000, 3.152. 4.107, autorizado final, ele é. Autorizado, ele é, 4.107. Salvador, azul, 6908, proximidade ao 2.24. 908, sem identificação, desse mantém o 050, via chegada Mari, aguarde ali a sectura e ajuste no 096. 050, que a Mari é do 6906, 00, estabilizado. Flash final LS, chame Torre, 1-1895, TAM 3600. 295, boa noite, TAM 3600. Boa. Prezado, 2774, chama a boa noite, Gono 098, acende a agitação, desse mantém o 060, chegada Mari, ajuste no 096, Gono 098. Gono 868, desse mantém a 2000. 2000. São 3152, Boa Iduna, desse mantém 3.000. Boa Iduna, desce 3.000. Torre Salvador, boa noite, está 3600, estabilizado, final 1-0. 3600, pouso autorizado, funcionou 0, vento 170 graus, 04 nós, ajuste altímetro no 0, no meio. Leve pouso no 0, tá 3600. Controle Salvador, é o azul 2713. Azul 2713, boa noite, acende a identificação, voe Ponce para a chegada Ponce, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste no 096, azul 2713. Paciente de informação alfa, há possibilidade de ascensão para 190 reservada na frente de Ponce? Tudo mantém nível 190 na proa de Ponce, o azul 2713, está em contato radar, agora... uma milha para a ponte, vigilante. Afirmativo, perfeito. Sobre vigilância, subindo para 190, 2790. Sobre 6908, desse mantém a 4.000, está livre das restrições em TAP. 4.000, livre das restrições, sobre 6908. Salvador Azul 2774, para o táxi, PAB de 604 horas, Aracaju. Táxi autorizado até ponto de espera via Pátio e Índia, ponto de espera chama Torre, 118 decimal 95, ajuste na 096. 096, ponto 3, ponto 1, 118, 95, obrigado, bom trabalho, de 174. Decimal tem 5000. Azul 4107, complete LS, Torre 1895. Confere, 295, lá. Salvador, bom dia, Azul 4107, X-ray estabilizado. Azul 4107, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 096. Prossegue, aguarda, 4107. 3600, solo 04, próximo à direita, chame solo Salvador 1211. 211, é isso? Afirmo. Boa noite, cara. Boa noite, 3600. Boa noite, 3600, parte autorizado via Alfa, Juliette, portal 62. Alfa, Juliette, 62. Pouso autorizado, 510, vento no 60 0 grau, 059. Pouso 910, 4107. Prezão 52, vê se mantém a 2000. 1908, vê se mantém a 3000, Voiduna.